cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Moraria, moraria, onde está o teu passado? Quando de noite e de dia se ouvia cantar o fado. Moraria, moraria, onde está a tradição? Que em sonhos de amor trazia, numa até fidalguia, à rua do capelão. Velhas guitarras trinando, vibrando à luz de uma candeia. Velhos fadistas chorando, cantando o fado à lua cheia. Suas janelas modestas, singelas, tão cheias de alegria. Hoje, tristes e fado, só nos falam de saudade. Onde estás tu, moraria? Já não há pelas vielas fadistas e cantadeiras, e florindo pelas janelas tão belas as sardinheiras. É raro ouvir uma prece à Senhora da Saúde. Oh meu Deus, até parece que moraria se esquece de ter feito virtude. Trinando, vibrando à luz de uma candeia. Velhos fadistas chorando, cantando o fado à lua cheia. Suas janelas modestas, singelas, tão cheias de alegria. Hoje, tristes e fado, só nos falam de saudade. Onde estás tu, moraria? Destas singelas, tão cheias de alegria. Hoje, tristes e fado, só nos falam de saudade. Onde estás tu, moraria? Olhem bem como vai o caso fazem, caso tocam. Há 15 dias, Cati Freitas, a sua passada, Sara Correia, e eis que vamos manter-nos pelo fado e, neste caso, com uma voz masculina. Pois bem, também já não estranham, porque os temas de Miguel Xavier já andam a passar aqui na Bonova há algum tempo. Aliás, alguns até foram pré-anunciados à saída do disco. Mas o disco já saiu há uns meses, já está aí para venda, já foi apresentado no Vilaré, já houve outros concertos. E, pois bem, havia chegado a altura de sabermos com o próprio Miguel Xavier como é que está a correr essa sua estreia no mundo dos discos. Ele, que é um fadista bem novo, com 23 anos, presta a fazer daqui em abril, fazer 24, mas que, enfim, já trata o fado, entre aspas, por tu. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Miguel. Muito obrigado, muito obrigado. É um gosto estar aqui a falar com vocês. Ora, enfim, normalmente as pessoas contam em casa e quando falamos em fado, fazem, se calhar, por defeito, a ideia de que vamos ligar para Lisboa. Não é o caso. Não é o caso, enfim, e cada vez menos hoje em dia é o caso, porque hoje o fado é cada vez mais português e não tanto ligado à capital, mas a verdade é que estamos a falar para Guimarães, portanto... Sim, eu sou de Guimarães, eu nasci em Guimarães, apesar de cantar, ou melhor, de cantar todos os dias numa casa de fados no Porto, mas sou de Guimarães. Sim. Muito bem, origem de Guimarães, portanto, podemos logo lembrar aqui o Marco Rodrigues, que é de Amarante, enfim, como vemos, a Gisela João, que também é aí sua conterrânea no Porto, portanto, como vemos, a música de Lisboa está cada vez mais internacional, melhor, que antes conotávamos como Lisboa, não é? Com exceção daquele nicho de fado que é específico aqui de Coimbra, tudo o resto é cada vez mais democraticamente mais português. Sim, mas isso é uma coisa que ao longo do tempo, mesmo já ao longo da história do fado, tem vindo a ser recorrente, não é? Nós podemos lembrar de nomes de grandes fadistas que não nasceram em Lisboa e sim no Porto, não é? Por exemplo, posso dar o exemplo da Beatriz da Conceição, ou então até do Tony de Matos, da própria Maria da Fé, também é do Porto, quer dizer. Ora bem. Fadistas que não são de Lisboa, não é? Muito bem. Ora bem, tu falaste disso há pouco, um jovem que, desde logo e bastante cedo, se apaixonou pelo fado. Já várias vezes falei com colegas seus que foram conhecendo vários estilos musicais e mais tarde vieram conhecer o fado e a usá-lo para si. Mas no caso específico do Miguel, eis que o fado de algum modo o encantou muito cedo. Sim, tudo começou na casa da minha avó. Ouvia-se muita música lá em casa, ela era uma pessoa muito alegre, muito feliz. Mas realmente toda a música que se ouvia, aquilo que mais me captava era o fado. Eu era muito pequeno, portanto, eu acho que muitas vezes não era o significado das palavras, nem a intenção que as palavras tinham, mas era a forma como cada fadista cantava, as melodias. E depois eu achava muito engraçado e muito curioso que, apesar de eu não saber o que era o fado tradicional, nem perceber grande coisa sobre isso, conseguia perceber que em certos discos algumas músicas eram comuns, mas as letras eram diferentes. E como cada fadista cantava, achava eu a mesma música com letras diferentes e cada um ao seu estilo, achava aquilo muito, muito, muito curioso. É muito engraçado. Não tejo, não és tu que em mim te vês. Sou eu que em ti me vejo. Tu que passas por mim tão indiferente, o teu correr vazio de sentido, na memória que sobes lentamente do mar para a nascente. És o curso do tempo já vivido, por isso à tua beira se demora aquele que a saudade ainda trespassa, repetindo a lição que não decora de ser aqui agora. Sou um homem a olhar para o que passa, não tejo, não és tu que em mim te vê. É uma gaivota, não é o voo da imaginação. Gritos não são agüero, são a louca. Vá lá, não faças batota. Deixa ficar as coisas onde estão. Desta canção que o teu correr não seja o meu pretexto de saudade. Saudade tenho sim, mas de perder sonhas poder de ter. As águas vivas da realidade Ora, a verdade é que, no que diz respeito a concertos, foi-se apresentando, prévio a ter um disco, foi-se apresentando não só, há pouco referi na Casa de Fado, presumo que hoje está na Mal Cozinhado. Sim, sim. Exatamente. Mas já esteve na Casa de Mariquinhas. Sei que, entanto, e olhando para o cardápio que conhecemos, já esteve na Casa da Música e mesmo em 2007 teve o Festival Caixa Alfama. Quando se foi apresentando ao vivo e foi dando a conhecer o seu nome, quando é que percebeu que havia a necessidade de ter aquilo que hoje chamamos muito de cartão de visita, um disco? Essa pergunta é muito curiosa porque eu, apesar de ter 23 anos, o disco já foi gravado em 2017 e foi lançado agora em 2018, não é? Uhum. E eu, como tinha 23 anos, às vezes as pessoas pediam-me discos. É melhor gravar um disco, gostava muito de ter um disco teu, quando gravas diz alguma coisa. E eu achava aquilo muito querido da parte delas, mas ao mesmo tempo tinha muito receio pela idade que eu tinha. Mas depois, no momento em que comecei a trabalhar nas Casas de Fado, surgiu novamente essa ideia, e depois, lá está, isto foi, depois também foi um trabalho dos meus músicos, tanto do Miguel como do André, do Filipe, que deram depois a ideia e depois mais tarde trataram de me convencer. E foi aí, foi quando eu comecei a trabalhar nas Casas de Fado, que as coisas se proporcionaram, não é? E falaram então, ficou o Miguel Amaral na guitarra portuguesa, da Teixeira na viola de fado e o Filipe Teixeira no contrabaixo. Sendo que o Miguel Amaral, ao que julgo saber, é de todos eles aquilo que foi, começou a acompanhá-lo mais cedo. E até Dos três foi o primeiro que eu conheci. Depois, através do Miguel, conheci o André e depois, mais tarde, conheci o Filipe. Mas, aliás, depois o Miguel eu conheci na primeira casa de fados profissional que eu visitei. Uhum. Eu comecei a cantar com 14 anos em Vila do Conde. E um dia fui convidado por um músico amigo para visitar e para conhecer uma casa de fados profissional no Porto e fui visitar essa casa de fados. E o primeiro guitarrista que eu conheci a tocar lá era, nessa noite, quem estava era o Miguel Amaral. E mais tarde o Miguel e eu pediram para eu cantar, e eu cantei, 3 ou 4 fados. O Miguel gostou muito e, passado pouco tempo, convidou-me para fazer parte de um concurso de fados aqui no Porto, Laura del Ouro e Massarelos, onde eu ganhei. E depois, através desse concurso, então, é que realmente as portas se abriram, e foi quando eu conheci o André, foi quando eu conheci o Filipe. Pois e bem, depois, mais tarde, o Miguel Amaral veio a ser o produtor musical. A pessoa deste disco. O Miguel Amaral, enfim, é a pessoa dos seus 30 e poucos anos também, é o próprio também um jovem. Sim. E eu pergunto, esta companhia que tem destes três músicos, o que é que eles, enfim, conseguiram ter de seu no disco? Percebe-se que há uma empatia entre vós. Mas o que é Miguel Amaral puro e o que é Miguel Amaral and Partners neste seu disco de estreia? O que eu acho muito engraçado e curioso no Miguel Amaral é que ele tem uma sensibilidade musical, a meu ver, extraordinária. Porquê? Porque ele, de certa forma, para cada fadista, não é? Apanha os seus jeitos de cantar. Quer dizer, eu portanto, para mim, eu tocando para outra pessoa, se for assiduamente, eu penso que ele apanha formas de nós cantarmos. E depois, as respostas que ele, da forma que ele toca para cada um, é muito aconchegante para nós. E depois, claro, que também eu tive a vantagem de sermos todos muito amigos e viver muita sensibilidade e honestidade para podermos concretizar este disco. Este disco foi feito, claro que foi feito com muito amor e com muito carinho, não é? Mas realmente surgiu de uma relação de amizade entre os quatro, não é? Fui de viola em viola, numa delas dei com ela e quedei-me enfeitiçada. Sob a luz de um candeeiro estava ali o fado inteiro, pois toda ela era fado. Sob a luz de um candeeiro estava ali o fado inteiro. Ela era fado. Arvorei uma gingada. pois confesso que aguardei quando por ela passei ao convite do costume. Pois confesso que aguardei quando por ela passei ao convite do costume. Em vez disso, no entanto, no seu rosto só vi pranto, só vi desgosto e descrença. Fui-me embora amargurado, era fado, mas o fado não é sempre o que se pensa. Fui-me embora amargurado, mas o fado não é sempre o que se pensa. Ainda recordo agora ao ir-me embora, que guardei da mulher perdida. A pena que me desgarra só me lembra uma guitarra a chorar. A chorar penas da vida. A pena que me desgarra só me lembra uma guitarra a chorar penas da vida. Quando se está a pensar em gravar um disco, começas a pensar nas músicas e nos temas que irão constituir, e nos poemas. A escolha destes 15 temas que estão vertidos, sendo que, no caso aqui há até originais, nomeadamente do Alexandre O'Neill, que eu não conhecia, portanto, e depois ver que nunca tinham sido gravados, não é? Esta escolha, como é que foi feita e ao longo de quanto tempo? Foi feita já nas casas de fado, conforme ia cantando, ou foi quando pensou no disco mesmo, começou, que teve que se sentar para fazer a escolha? Quando comecei a cantar nas casas de fado, levava já comigo um repertório de fadistas que eram a minha referência, né? O Alfredo Marceneiro, o exemplo disso que está aí no disco é o Fado Cravo. Fui de ela e ela. Exatamente. Ou então o Fado Varela, que é o poema Não Voltes, que surgiu, lá está, de um espetáculo que eu fiz com a Rádio Festival, em que estava o Miguel e o André a tocar. Quer dizer, portanto, eu à medida que fui para as casas de fado já levava esse repertório. Mas depois também o Miguel Amaral começou a compor e a fazer, quer dizer, lá está, a ideia era fazer um repertório que mais tarde depois acabou por ser a maior parte deles usado para o disco, mas era um repertório com estrutura de fados tradicionais, mas fados tradicionais novos. Porque eu sempre fui bastante tradicional e sempre gostei muito de ouvir os mais velhos falarem. E os mais velhos, quando eu comecei a cantar nas casas de fado, diziam muitas vezes, nós, no nosso tempo, tínhamos o nosso próprio repertório. E então a necessidade foi basicamente essa, de criar um repertório próprio. E depois as coisas foram surgindo. Quando já foi para o disco, posso dar exemplo das Graças de Lisboa, o Miguel Amaral estava a desfolhar um livro de poemas de poetas populares e encontrou esse poema, As Graças de Lisboa, mostrou-me, gostei muito do tema, gostei muito do mote, e depois ele então, por amizade que tem com o Mário Larginha, pediu para ele compor um fado com estrutura tradicional, porque assim o poema também exigia, E então as músicas foram surgindo assim. De manhã começa a lida, gente para cá e para lá. Cantam pardais na avenida, vem gente da boa vida, vai gente para a vida má. Cantam pardais na avenida, vem gente da boa vida, vai gente para a vida má. Abre o sol os bastidores e o drama começa já. Entram no palco os atores, lágrimas, sangue, suores, gente para cá e para lá. Entram no palco os atores, lágrimas, sangue, suores, gente para cá e para lá. Os pregões bailam no espaço e ao fim da noite perdida, sonolenta, passo, vencida pelo cansaço, vem gente da boa vida, sonolenta de olhar baço, vencida pelo cansaço, vem gente da boa vida. E num contraste profundo da sorte que Deus nos dá, com um sorriso jucundo, a fim de dar vida ao mundo, vai gente para a vida má, com um sorriso jucundo, a fim de dar vida ao mundo. Vai gente para a vida má. Vai gente para a vida má. E este disco já foi mostrado no Teatro Vilaré, numa altura que nós de facto queríamos fazer o destaque de semana para essa altura, não foi por questões de agenda, mas estamos a fazê-lo agora. E permite-nos perguntar, enfim, o saltar das Casas de Fato para, das Casas de Fato para o Teatro Vilaré, enfim, é outro elan. Como é que correu a recepção das pessoas que foram para ver o Miguel Xavier? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso e eu não estava à espera. Quando foi, eu apresentei inicialmente, a primeira grande apresentação foi aqui no Porto. Exatamente, no Dia Mundial da Música. Foi, né? Através do Teatro Nacional São João, uhum. Mostrei totalmente a vitória. E realmente, claro, eu aqui estou só um bocadinho a pressão, estava a jogar em casa, não é? E até tinha sempre muitos colegas a ver-me, tinha sempre muitos amigos e a coisa correu muito bem. Mas realmente, eu, quando fui apresentar o disco no Vilaré, em Lisboa, fiquei um bocado receoso, vá, porque não era a minha cidade, praticamente ninguém me conhece, mas depois, ao fim, ou no final do espetáculo, fiquei muito contente, se calhar até mais, porque as pessoas gostaram muito, vinham ter comigo, queriam saber mais, queriam saber muito mais da minha história, e foi muito curioso. Não voltes porque não quero. Saudades e tristezas que causaste. Não voltes, pois não quero reviver tanta falsa promessa que pois não quero reviver tanta falsa promessa que juraste. Não penses em voltar porque não quero sentir arfar teu peito grande amor que já morreu. E agora só em sonhos eu venero o nosso grande amor que já saudade me embala no castelo onde estou preso e guarde para castigo da maldade o meu ódio profundo. Castigo da maldade, o meu ódio profundo, o meu desprezo. Perguntamos que até, enfim, eu sou um dos alegres possuidores desta obra de arte, não é? Hoje cada vez mais os discos não se vendem, mas já iremos falar sobre isso. Mas é grato perceber que, a partir do momento que abrimos o disco, tem logo aqui o Camané a dizer-lhe o que entende sobre o seu trabalho. Eu pergunto, de onde é que vem a amizade com o Camané? E depois, o que é ter a chancela de qualidade deste fadista no seu primeiro disco? Bem, o que era ter esse texto no meu disco com o Camané, para mim foi uma honra, porque o Camané, lá está, foi dos primeiros fadistas da nova geração que eu comecei a ouvir e comecei a adorar ainda na casa da minha avó. E eu nunca pensei que um dia iria gravar um disco e que o Camané poderia eventualmente escrever alguma coisa sobre ele. O disco foi gravado e depois o Miguel Amaral, mais tarde, que não sabia de nada, veio a Lisboa e trouxe o disco ao Camané. O Camané ouviu, gostou muito e decidiu apoiar este disco. E então só quando o Camané decidiu isso é que eu soube de tudo que estava por trás, não é? Uhum. E quando eu soube que ele queria apoiar foi uma alegria enorme, enorme, enorme. Foi uma honra, lá está, porque era um grande, o maior fadista da minha referência da nova geração. E depois a amizade com ele foi surgindo, depois ele mais tarde veio ao Porto fazer um espetáculo, eu com o Miguel Amaral fui conhecê-lo, depois também na apresentação do meu espetáculo no Museu do Fado, o Camané foi ver e eu gostei muito, claro, e depois a amizade foi surgindo, não é? Eu vou só, permita-me que leia o que diz aqui, parte do que diz Camané. Todas estas verdades, e refere-se ao facto de cantar o amor, etc., todas estas verdades que os fadistas aprendem a sentir e a cantar encontram-se reunidas neste primeiro disco de Miguel Xavier, nascido em Guimarães e que se fez fadista. Ora, o que se fez fadista é a pergunta que eu trago para alguém que hoje tem 23 anos. O que é fazer-se fadista? Podia alguém dizer que se nasce fadista? No seu caso, o que é fazer-se fadista? Pois isso realmente é uma incógnita, porque, como é que eu te explicar, eu quando comecei a cantar, comecei logo a cantar fados, nunca ninguém me disse, olha, tens que cantar fados, ou ouvias cantar fados. Não, eu comecei a cantar porque gostava e ouvia aqui, e tentava imitar aquilo que eu ouvia em casa. Em minha casa, na minha própria casa, ninguém ouvia fados. Eu tenho um irmão mais velho que não ouvia fados, a minha mãe não ouvia fados, gostavam, mas não se ouvia lá em casa. Uhum. Só se ouvia na casa da minha avó. E eu gostava muito, muito, muito, muito. E desde pequeno que me recordo de querer saber mais, de perguntar à minha avó quem era aqueles fadistas mais antigos, quem eram as grandes referências do tempo dela, e ela depois percebendo esse gosto. Portanto, realmente eu acho que isto foi uma coisa natural. Se calhar, nasceu comigo, não sei. Mas quer dizer, eu nunca fiz nada para me fazer fadista. Pronto, aconteceu. Braços erguidos ao céu que quero alcançar, gritos perdidos, boca sem ter quem beijar, olhos fechados, abertos ao coração. Passos maldados no caminho da ilusão. Onde andarei? O que farei? Não sei de mim, de tudo e todos ausente. Rastejo feito serpente num labirinto sem fim. Da felicidade só há saudade nos olhos meus. Minha alma não tem par. Sou gota d'água no mar. Sou Padre Nosso Senhor. Miguel, sabe, o Miguel está-se a estrear aqui na Boa Nova. E quem se estreia aqui na Boa Nova tem que passar por uma fase de três desafios. Espero que esteja disponível para eles. Claro que sim. Então, muito bem. Antes de mais, eu lhe perguntei, conhece a cidade de Oliveira Hospital, não? Mais ou menos. Então, pronto, mas encostados aqui à Serra da Estrela, temos aqui um bom anfiteatro natural, no caso, o Parque de Mandanelho, onde o Miguel está convidado para um espetáculo. Mas aqui os beirões que estão a organizar o espetáculo dizem: Miguel, pode trazer consigo dois autores, duas bandas nacionais, para o tal sarau. Quem é que o Miguel Xavier iria convidar? Ora bem, iria ser dos Fados, não é? Claro. Claro que seria o Camané. Camané. E depois uma grande, grande referência masculina que eu tenho e que felizmente ainda é viva e eu tenho muito... muito gosto em sempre ouvir, seria o António Rocha. Cidade, porque eu morro de saudade, mocita dos caracóis. Não queira ser para a cidade, porque eu morro de saudade, mocita dos caracóis. Em que sempre se envolveu, mas fadicha de tal raça, nunca um fado conheceu. Mas fadicha de tal raça, nunca um fado conheceu. Agora, o segundo desafio. Vem alguém da cena internacional, alguém de fora do país, fazer um espetáculo em Portugal e que, chegando cá, diz: ah, eu não preciso de ter no meu concerto o Miguel Xavier. Pois bem, de onde gostaria que viesse esse convite? Lá está, os gostos são muito mais antigos e os músicos, neste caso, seria uma pessoa que eu gosto muito, muito, muito, muito. Era Edith Piaf. Edith Piaf. Muito bem. Enfim, se fosse possível, não é? Porque teremos aqui um... Não, se fosse possível, seria muito a Edith Piaf. Muito bem. Porque isto tem uma... Lá está, tem uma... Edith Piaf, apesar de já ter falecido, era uma das grandes vozes que se ouvia na casa da minha avó. E com ela eu tinha a mesma experiência que tinha com os fadistas que a minha avó ouvia lá em casa. Só com uma diferença, que os fadistas percebia. E Edith Piaf não. Mas a mensagem que ela passava e a energia que ela passava nos discos, apesar de eu não perceber uma palavra, porque eu realmente era francês, muito bem, não é? Uma palavra daquilo que ela dizia, aquilo tocava-me imenso. E foi sempre uma voz, claro que é referência, se calhar, para o mundo inteiro, não é? Uhum. Para quem gosta de cantar e para quem gosta de boa música e de música. Conhece o disco de Viviane, dedicado à Piaf? Não. Então, olha, recomendo-lhe. Um disco que foi destaque aqui no ano passado, aqui na Boa Nova também. Um disco em que Viviane canta, de facto, o repertório da Piaf. Não. Claro. Muito bem, recomendo. Ora bem, chegamos aqui ao último desafio. E este é assim: alguém vai fazer um disco de tributo a um autor ou uma banda nacional. E chegam ao pé do Miguel: Miguel, gostaríamos muito que fizesse uma versão de um tema para integrar o tal disco de tributo. Quem é que gostaria de homenagear e com que tema é que o faria? Eu gostava muito de homenagear a Dona Amália Rodrigues. Foi a primeira voz, grande voz que eu ouvi nos fatos. Uhum. E desde cedo, eu acho que toda a gente se apaixona pela voz da Amália, não é? E então, desde cedo que me habituei a ouvir muito a Amália Rodrigues. E há uns tempos para cá, eu costumo dizer que ouço a Amália, se não é todos os dias, é quase todos os dias. E depois é assim, tenho alturas em que eu ouço sempre o mesmo tema, depois vou buscar outro tema, não é? E realmente há um tema muito bonito que eu gosto muito, que é o Fado Abandono. Chamam-lhe até na gira, às vezes, o Fado Peniche. E eu acho que se um dia me pedissem para fazer isso, seria esse fado. Por teu livre pensamento, foram-te longe encerrar. Foram-te longe encerrar, tão longe que o meu lamento não te consegue alcançar. Apenas ouves o mar. Levaram-te a meio da noite, a trava tudo cobria. Trava tudo cobria. Foi de noite, numa noite de todas as mais sombrias. Foi de noite e nunca mais se fez dia. Mas dessa noite veneno persiste em mim. está em me envenenar. Mas são apenas o silêncio que ficou passada a fase dos desafios, já falámos aqui na componente dos espetáculos e onde vai mostrando o seu trabalho, e perguntámos agora que tem, de facto, o disco na mão, não é? E que sabemos hoje em dia os discos cada vez vendem menos, enfim, por todas as vicissitudes e mais alguma, várias colegas seus aqui falam do disco como uma obra de arte. Onde é que o seu disco mais aparece requisitado? É no final dos concertos? É no final das casas de fado, quando atua e as pessoas lhe pedem, de facto, alguma coisa para levar para casa? Como é que o seu disco tem, entre aspas, saído? É, realmente é no final dos concertos, muito mais, mas também é em grande, grande, grande parte na casa de fados, porque as pessoas são sempre diferentes. Também há turismo, não é? As pessoas ficam sempre muito curiosas, querem sempre levar uma recordação da Casa de Fados, ou dos fadistas, e então realmente é na Casa de Fados, mas é muito, muito, muito mais no final dos concertos. E é assim, lá está o meu primeiro disco, não tenho forma de comparar, mas segundo me dizem, realmente agora não se vendem tantos discos como se vendia aqui há 5 ou 6 anos atrás. Sim, e a tendência será para piorar, entre aspas. No entanto, há pouco dizíamos, até na nossa introdução, que tivemos acesso a alguns temas a pré-anunciar o disco. Antes de sabermos que isso tínhamos o disco de Miguel Xavier, eis que surge a gravação daquilo que podemos chamar de um single. De algum modo, houve a necessidade de, entre aspas, espicaçar o público, a dizer, ah, cá estou eu, sou Miguel Xavier, aguardem que estou para vir aí com um disco meu. Ah, claro, claro. Eu, aliás, o single, eu penso que serve para isso mesmo, para criar curiosidade e para criar vontade às pessoas de quererem saber mais e quererem ouvir mais. E realmente que um single serve para isso, não é? E eu acho que toda a gente gosta, que gostem de nós próprios, não é? Que gostem de nós e da nossa música. E realmente, depois também a escolha do single foi muito curiosa, porque foi um tema que é do André Teixeira, mas que tem um poema que já tinha sido gravado, como vários temas que eu gravei neste disco, já tinham sido gravados noutros fados, e foi escrito por um grande poeta de Porto, um amigo, que é o António Torre da Guia. O amor, que sentimento tão belo e tão fatal, acaba na lei do tempo fazer sempre mal, acaba na lei do tempo por nos fazer sempre mal. Saudade, meu Deus, saudade, são estas coisas sem fim, que quanto mais são verdade, mais caem. Quanto mais são verdade, mais caem dentro de mim. E quando o amor passou tão perto do meu lugar, quase ninguém reparou que a passar. Quase ninguém reparou que a saudade ia passar. Quem teve amor e saudade e depois tudo perdeu, pode sentir à vontade. Pode sentir a vontade que do que tem nada é seu. E, no entanto, a questão do single traz aqui o reverso da medalha. Há quem diga que hoje em dia, neste mundo do efêmero da música, que as pessoas quase que ficam por só para a escolha de um tema. Aliás, se ele não estiver youtubado com um teledisco, que esse tema até passa um bocadinho à margem. No entanto, mesmo que se chegue a esse público, às vezes as pessoas não têm a curiosidade para perceber o que é que está a mais. Ou seja, ouvir o disco, fia pavio, como era uso. Enquanto cantor, como é que vive com essa vicissitude? Eu acho que tudo isto são fases, não é? E acho que agora há tanta coisa a acontecer, isto não é só com a música, não é? Agora mesmo até com as redes sociais. Precisamente, é tudo tão rápido e efêmero, não é? É tudo tão rápido, é tudo tão lá está, tão efêmero, que as pessoas às vezes não prestam atenção a tudo por completo. Eu acho que isso é uma ideia que nos temos que conformar. Claro que não é nada bom, tanto para a música como para a vida em geral, não é? Mas eu acho que temos que aceitar isso. Lançou um disco, e isto é uma pescadinha de rabo na boca, naturalmente. Por via dos discos, irão mais concertos. Sim, claro. Claro, aliás, lá está o disco como iniciou esta conversa. É um cartão de visita, e serviu como um cartão de visita, até para me apresentar ao público e para mostrar ao público que eu era capaz de cantar e poder fazer a minha carreira, não é? Como silêncio do punhal num peito, o silêncio do sangue a converter em fio breve o coração desfaz. Mais ninguém o pode conhecer. É a morte que vivo e não aceito. É a vida que espero não perder. No, no momento em que está numa casa de fados, vamos interrogando. As pessoas, normalmente, os turistas estrangeiros, quando chegam à casa de fado, surpreendem-se com a sua idade? Muito, muito. Muito, e é engraçado que surpreendem-se muito mais os portugueses do que, se calhar, os estrangeiros. É. Já tive essas experiências e depois vim para casa a pensar, mas eram portugueses e realmente a minha idade cria uma curiosidade, não diria impacto nem estranheza, mas é uma curiosidade. Como é que, porque lá está associada a pessoas mais velhas, a fadistas mais velhos, se bem que agora as coisas estão a mudar, felizmente, eu posso dar o exemplo, quando comecei a cantar nas casas de fado, o único fadista da minha idade, e mesmo em género, masculino ou feminino, era eu, era o único. Pois é. Não é? E depois também outra coisa, as casas de fado, quando eu comecei a cantar no Porto, que também não veio assim há muito tempo, só havia três casas de fado abertas, que eram o Ameriquinhas, onde eu comecei, o Mal Cozinhado, e o Restaurante Típico Fado, e agora há mais, agora há cinco ou seis. Uhum. De fado profissional, pronto, como se fazia antigamente. Mas realmente as coisas estão a melhorar, e ainda bem. Mas o que se cria muito mais eu penso que é com os portugueses. E isso também é consequência de fado como património material da humanidade? Pois eu não sei, porque quando eu comecei a cantar, o fado ainda não era património, mas passado pouco tempo recebeu esse prémio, e ainda bem que recebeu. Agora, o que eu acho é que esse prémio veio trazer muita visibilidade ao fado. Uhum. E isso é sempre uma mais-valia, não é? Porque apesar de ser uma música portuguesa, feita por portugueses, maioritariamente, eu acho que trouxe uma visibilidade muito maior em relação ao mundo, e isso só traz vantagens, claro. Perguntamos agora, e em relação ao mundo, o que vai ser mostrar este disco lá fora? Pois isso, lá está. Agora, eu costumo dizer que a vida se encarrega de mudar as coisas. Eu nunca fiz nada para... Claro que fiz, e que tive vontade de gravar, mas quer dizer, nunca procurei nada, as coisas foram-me acontecendo sem esperar nada por elas. E realmente eu acho que se apresentar o disco e as propostas estão feitas no estrangeiro, eu acho que as coisas têm que acontecer, não é? Contaram-me ainda há pouco que à noite, pela moraria, andava um fadista louco sem saber o que dizia. Andava um fadista louco sem saber o que dizia. Falava na amendoeira, na guia, no capelão, na rosária, camiseira e na tasca do gincão. Metido numa samarra, melenas em salinho, cantava um fado velhinho, dedilhando uma guitarra. Cantava um fado velhinho, dedilhando uma guitarra. Gritou pela severa, e quando amanhã surgiu, louco gritou pela severa, e quando amanhã surgiu, quando alguém quis ver quem era, nunca mais ninguém ouviu. Então fiquei meditando que o louco que ninguém via. Que louco que ninguém via era a saudade. Boa Nova, um mundo de emoções. Era a saudade chorando a morte da mouraria. Era a saudade chorando a morte da mouraria. Ora, estamos a falar com Miguel Xavier a propósito de um disco que, gravado em 2017, lançado no final de 2018, já foi apresentado ao vivo, já falamos aqui das vicissitudes do seu lançamento e daquilo que ele vai capacitar em termos de espetáculos para o próprio Miguel Xavier. Agora, sendo muito imberbe, impõe-se uma questão. Naturalmente que este primeiro disco lança a vontade de fazer algo mais também na parte de gravação. O segundo disco já está pensado, está na calha. O que é que Miguel Xavier tem a dizer sobre isso? O segundo disco estou a começar a pensar ainda. Lá está, foi lançado agora o meu primeiro disco em 2018. Com estas coisas todas, eu nunca esperei que tivesse tanta, quer dizer, que a recepção do público fosse tão boa ao meu disco. Mas realmente o segundo disco está a começar a ser pensado, estou com algumas ideias, ainda não está nada decidido, mas com certeza irá sair um segundo disco. Muito bem, Miguel, olha, o que eu espero é que as pessoas gostem tanto do segundo como do primeiro. Muito bem, olha, nós a nossa quarta parte vamos estar atentos e se Deus quiser cá estaremos então para falar sobre esse segundo disco, se outros motivos não houverem, mas pelo menos nessa altura voltaremos então a bater-lhe à porta. Claro que sim, assim espero. Miguel, foi um prazer falar consigo. Um abraço, obrigado pelo seu trabalho. O gosto foi todo meu. Muito obrigado. Venha ao baile, venha ao baile, pelo braço ou pelo nariz. Venha ao baile, venha ao baile, e vais ver como te ris. Deixa a tristeza roer as unhas de desespero. Deixa a verdade e o erro, deixa tudo, vem beber. Vem ao baile das palavras que se beijam, sem laçam. Palavras que ficam, passam, como a chuva nas vidraças. Vem ao baile, ou tens que vir e perder-te nos espelhos. Há outros muito mais velhos que ainda sabem sorrir. Há outros muito mais velhos que ainda sabem sorrir. Venha ao baile, venha ao baile, pelo braço ou pelo nariz. Venha ao baile, venha ao baile, e vais ver como te ris. Deixa a tristeza roer as unhas de desespero. Deixa a verdade e o erro, deixa tudo, vem beber. Venha ao baile da loucura, vem desfazer-te do corpo. E quando caíres de burco, a tua alma é mais pura. Vem ao baile pelo chão ou pelo ar. Vem ao baile, baile, baile, e vais ver o que é bailar. Vem ao baile, baile, baile, e vais ver o que é bailar. Venha ao baile, venha ao baile, pelo braço ou pelo nariz. Venha ao baile, venha ao baile, e vais ver como te ris. Deixa a tristeza roer as unhas de desespero. Deixa a verdade e o erro, deixa tudo, vem beber. Deixa a tristeza roer as unhas de desespero. Deixa a verdade e o erro, deixa tudo,